informação de pista livre. Vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Sente, aguarda. Pouso 4076, de autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Livre pouso, azul 4076. O Schneider 6254, decola 33, controle 1 da 0, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Boa. Pito Charlie, hotel autorizado, ingresso, reporte linha pronto para decolagem. Já saiu, poderia chamar o controle? Linha que já saiu, controle 120, decimal 8. 208, graças, terra. Ataque 6741. Autorizar para 7741. Controle, boa tarde, Papa Tango, Serra. Para o controle. O Papa Tango, Serra, Serra, decolou de Serra Novembro, Serra Novembro. Já comprou a 070 para o Iberostar. Direto na proa do Iberostar, reporta avistando local de pouso. Minha escuta permanente, Serra, Serra. Escuta permanente, reportará para pouso, Serra, Serra. Foi chamado de pouso, gentileza, IAC-Terra-Terra. Em mais 15 minutos da hora. O voo no 754 foi na proa de duna, desça 3 mil pés, ajuste de altímetro no 018. Duna, descendo para 3 mil no 018, voo no 754. Nosso patrono, boa tarde, essa identificação, desça ao nível 080, vigilância, chegada à maré. Na maré, 080, voo, nosso patrono. Pequeno desvio esquerdo. Ciente, o 2230. Pode voar torto? Não, negativo. Faz o desvio, retorna pro perfil da chegada. É o número 3 na aproximação, 2230. A 3804, redução indicada 2209. Indicado 2209, 3204. A 3144 autorizada final do ILS X-Way para a pista no zero, reporte estabilizado. Zero nosso. Salo Salvador, boa tarde, 4076, livro. 4076, boa tarde, taxia Alfa, repórter Angela Juliette. Alfa, repórter Angela Juliette, 4076. Foi na proa de bridge. Boa bridge, será 3, 2, 9. Passarei do 2230. Se escuta. Tem condições de curvar à direita para sequenciamento? Agora dá, agora dá. Controle 120, décimo 8. 208, grato, chama a tela. No 09-2230, aguardando o possível reparação. Ok, está com prova para reintestar e já retomando para 210. Me ajuda, graças, 2230. Está 3895, Centro Recife, 125, décima 1, bom voo. 251, obrigado. Bom dia, boa tarde. Controle, boa tarde, Patango, Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, curva esquerda, proa da posição Momo. Esquerda, mão, visitar o hotel. Passando 080 para 070. 3804, desce nível de voo 050. 050, 3204. 2230, desce 4 mil pés, ajuste de altímetro no 08. 4 mil, 2. Passarela 2230, foi na proa de Duna. Proa de Duna, 2230. Estabilizou, tá 3144. 3144, Torre Salvador. 1895, bom pouco. 3895, obrigado. Gol 1754, desce 2000, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000 X-Station, localizador, gol 1754. Passarela 2230, Duna desce 3000 pés, 3018 no ajuste. 3018, repetido. Está 3804. Prossiga 3804. Preparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, esquerda proa 10. Limite desta proa é o curso localizador, desce ao nível 050. Esquerda, proa 010, limite localizador. Oceanair 6254, chama o centro Recife, 1251. Alterna no 33-25, bom voo. 251-3325, Xanar 6254, obrigado. 3804. 3804, prossiga. Apenas para informação, segue um ATR-72 da Passarela. Sua posição agora é de 12 horas a 11 milhas. O tráfego está interceptando o curso do localizador, cruzando 6.500 pés. Sim, então 3804. Voo 941, reautorizado a nível 050. Salvador, está livre da recepção para o Flamengo Vitor Charlie Hotel da Momo? Livre, sobre uma centena. Tá, estou subindo a centena Vitor Charlie Hotel. Estabilizado, gol 754. 754, complete a aproximação, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 395, obrigado. Mantenha 50, aguarde para prosseguir na descida. 3804. Sete, quatro, um, mantém o ponto de paraguaio para o decolagem. Aguardando, né? Sete, quatro, um. Vai para o Brasil, guarda após o litoral sul para a quente. Está 3804 para o localizador direita, proa 040, reporte estabilizado. 040, reporta mais estabilizada. Pode descer? 3.000 pés, 3.000 pés autorizado, ajuste de altímetro no 018, tá? 3804. 1018, descendo para 3.000, 3804, por 0405, então, localizador. Passaria do 2230, desce 2.000 no GLAD desejado. 2.000, 2230, já está estabilizado. 1754. Passarei do 2230, apenas formação de tráfego, mantendo 510. Vai cruzar sua posição 12 horas com rumo sul, com Robson 44. Tenente de 5-2230, repórter visual com campo. 3804, interceptor localizador 10. Quente, segue na aproximação ATR da passarela, aguarde transferência de comunicação. Desça no grade desejar o 3804. Quente, 3804. Tá 3144, solo 42, vou livrar direito no 21, décimo 9. 219, voz. Boa. Solo Salvador, bom dia, tá 3144, livrou. 3144, bom dia, taxi Alfa, Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 1-1, TAM 3144. Victor, Charlie Hotel. Escuta, senhor. Foi chamado de pouso e ponto de mudança de regras. Estimando pouso, senhor, 1620. Pouso 1620, ciente. Onde vai ser o ponto de mudança de regras? Tá presente, senhor. Até começando a visual e solicita 105. Regras de voo alteradas. 1543, subiu ao nível 105. Reporte nivelado, Victor Charlie Hotel. Ok, reportado nivelado 105, grato, Victor Charlie Hotel. Poderia já para o destino? Autorizado. Grato. Passarelo 2230, torre 11895, com pouso. 1895, obrigado. TAM 3804, torre 11895, com pouso. 1895, bom dia. 600, boa tarde, a identificação. Esse é o nível de voo 050, vigilância, chegada à maré. 050, chegada à maré, 050. Correção voador TAM 3804, estabilizado em ILS 10. Reporte marcador externo, TAM 3804. Chamada no marcador, 3804. Oscar Papa Golf, aguarde indo para decolagem, Oscar Papa Golf. Gol no 941, desça 2000 pés, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, pode passar a etapa abaixo de 5000? Livre. Grato, 2000 pés, gol 941. Ok, Sérgio. Obrigado. Objeto 6741, 9130 graus 08 nós, pista livre autorizada a decolagem. Sim, 4 Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 1754. Quase passando o marcador externo, o trem baixou a travada. Guarde informação de pista livre. Pode. O azul 476 é solo? Eu sou, Luciano. Confirmando, já foi solucionado o problema? É, espaciado, tá vindo duas personalidades dessa hora. Vou tentar dar o suporte aqui. Ok, sim. Obrigado. Como na escuta também, senhora, se você tiver a Trator 9489 para Vitória. Já tem Vitória 360, autorizado. Via Peruísque 50, decola pista 10, curva direita, saída da Euleda Eudes. Controle 120, décima 8, aciona 5141, as 4069. Corrigem 4089. Ok, Vitória, nível 350, Peruísque 50, da 10, direita, da Euleda Eudes. 5141, é o 4089. Cotejamento correto, reporta pushback sinal 409. Muito obrigado. Oscar Papa Golf, atento passagem da aeronave da passarela da TR na final, após a passagem mesmo autorizada a decolagem, pista 17. Vento 120 graus, 12 nós. Após a decolagem, ela mantém pro até 1000 pés. Pai Juliette Romeu, na escuta? Na escuta, senhora. Ataque visual com a Airbus da TAM à sua esquerda? Afirmativo. Ok, mantenha a separação visual com menos autorizado para prosseguir para o pátio, reporte solo controlado. Vento 120 graus, 10 nós. Está presente, autorizado na retaguarda da TAM, na final do 90, reportará no pátio da Bata, o Max Lete Romeu. TAM 3804, número 1 para a posição Maria Pista Livre, informa helicóptero aproximando à sua direita, sem interferir com este aproximação. Gente, número 1, os autorizado, pista 10, 3804. Guardando informação de pista livre ainda. O solo aos 48, livre, próximo à direita, e chame solo 1, 2, 1, 10, 9. Liberal 2, 1, 9, gostaria. Oscar Papagolfo, decola 48, controle 1, 2, 0, 8. Oito, zero, quatro, vento 1 no 0 grau, 089, ajuste no 098, pista livre, tem autorizado pouso. Pouso autorizado 103804. Estou no 4, por senhor. Alfa Juliet, portão 14. Aliás, remota 14. Fono 941, complete aproximação, guarde formação de pista livre. Vento 1 no 0 grau, 089, ajuste no 098. Fono 098, um ajuste agora da autorização 941. Yankee CRC, frequência livre, com pouso até o regresso. Tomás Clé, chama o vento, cruzamento da final da 90, vai ingressar na final da bata. Afirmativo, reporte solo controlado, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Mike Clé, Romeu. Volta lá no solo controlado da bata, Romeu. Fortaleza, nível 330, autorizado via 319. Decola pistão no zero, curva esquerda, sai da mão, direção fraude, controle 120, décima 8. Aciona 5152. Autorizado 330, Fortaleza, Pesoluna 9, decola da 10. A mão frote, 208 é o controle, aciona 5152. 5152, web 6721. Reporte para o FUS, 5721. Peraí. Solotan 3804, levou Fox, Fox, Fox. 3804, taxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. 3804. Sr. Charlie Hotel? Escuta, senhor, prossiga. Chamo Centro Recife, ano 25, decimal 45, alterno 26, decimal 85, bom voo. 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 Romeu, 1098, Delta Paulo, 600. Ciclo, é o segundo livro no trapézio. Web 6741 no Recife, 125 decimal 1 no bom voo. 25 no 6741. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 9697. Daqui, 2.0 para 1.60 na bomba. 697, boa tarde, essa é a identificação desse a 4 mil pés, vigilância, chegada bom, reajuste de altímetro, 1.0 no 8. 4941 no solo 53121 desse ponto 9, ele braço. Agrado, Gilmar, com 9 e 4. 741? É 741, prossiga. É, confirma a chamada 251? 1251, alterna 13325. 13325, já. Patrulha, 1941, táxi Alfa Juliette, porta 62. Alfa Juliette, porta 62. Fica Alfa 3, está autorizado para o segundo táxi, aponte para o cruzamento 97, Alfa Tantam. Missão em TAP. 3 mil pés, livre da restrição em TAP, está 3283. Gol no 600, autorizado a final do IRS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. É bom, para 600. Autorizado o cruzamento, prossiga seu táxi via Taxi Quebec, Mike, na Lima, chama o solo 121 nesse modal. Localizador, 600. 600, chama em torre 118, decimal 95, bom pouso. 295, obrigado, 600. Torre, gol no 600. Gol no 600. Complete aproximação, reporte ao final 3 milhas, a cabeceira número 1 para pouso, vento 110 graus, 109, ajuste no 08, no 600. Gente, aguarda autorização, 600. Essa 2000, autorizada final do IRS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Autorizado 2000 pés, vai reportar estabilizado, localizador, tá? 2-0, embaixo travado, 600. Foi 600, tem autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Epa, pista 1-0, 600. Tem autorizado cruzamento, tá 4-3. estabilizado o localizador, TAM 3283. 3283, chame torre 1-8-95, bom pouso. 1-8-95, obrigado, até a volta. Certo. Voo no 697, desça 2000 pés, ajuste de altímetro no 018, reporte estabilizado o localizador. 2000, recuperar estabilizado o localizador no 018, 697. Então, 3283, boa, completa aproximação do Bruno para pouso em forma de pista livre, 130 graus, 122, ajuste no 08. Dentro das condições, aguarda pista livre, TAM 3283. Audio 600 no solo aos 1600, chama o solo 121 decimal 9. 19, no 600. 6721. Solo 6721, pushback acionamento na quadra. Audio 6721 autorizado, pushback acionamento na quadra. 3, 2, 1. Solo, volume 600, livrou? Volume 600, taxi Alfa. Reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 600. Boa tarde, Bruno 924, informação Kilo, passa nível 200 para 150, Bruno 924. Boa tarde, a senhora identificação, desse é o 050. Vigilância, chegada à maré, Bruno 924. Maré 050, identificou o Bruno 924. Quatro a bordo, confirmando 6721, táxi.